Capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e eles se levantem e percorram a terra, e a demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim. E dividi-la-ão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes, perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte, e Gade, e Rúben, e a meia tribo de Manassés, receberam a sua herança além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide, e percorrei a terra, e demarcai-a, e então voltai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor, em Siló. Foram pois aqueles homens, e passaram pela terra, e a demarcaram, em 7 partes segundo as cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor. E ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o lado do norte, desde o Jordão. E sobe aquele termo ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Ave. E dali, passa este termo à luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. E desce a Atarote-Adar, ao pé do monte que está do lado do sul de Bet-Horon de baixo. E vai este termo e volta ao lado do ocidente para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, terminando em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul, começa na extremidade de Kiriat-Jearim. E vai este termo ao ocidente e segue até a fonte das águas de Neftoa. E desce este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Hinom, que está no vale dos Refães para o norte, e desce pelo vale de Hinom do lado dos Jebuseus para o sul, e então desce em Rogel. E vai desde o norte, e chega em Semes, e dali sai Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Rubem. E passa até ao lado, defronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este termo até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, saindo esse termo na Baía do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul, este é o termo do sul. E o Jordão será seu termo do lado do oriente, esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, e Bet-Ogla, e Emec-Quisis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Kifar-Amonai, e Ofni e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, e Ramá e Beerote, e Mispá, e Sefira e Mosa, e Requém e Peel, e Tarala, e Zela, Elefe, e Jebus, esta é Jerusalém, Gibeá e Quiriate. 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias.